Princesa da Serra, 97,5. Yeah. participação da Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. Princesa da Serra, 97,5. ZYU 575, Rádio Princesa da Serra FM 97,5, 24 horas no ar. Itabaiana, Sergipe, a rádio que tem história. Alô, você! Se liga, porque comprar no supermercado Irmãos Peixoto é bom demais! É por isso que o povo diz: Supermercado Irmãos Peixoto. Quem melhor atende, mais barato vende. Siga nossas ofertas nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Aceitamos todos os cartões. Supermercado Irmãos Peixoto. Televendas 99984-1536. Na Avenida Otoniel Dória, em frente à Feira das Panelas. Aproveita, passa lá. Você precisa de uma conexão de internet que atenda às suas necessidades de verdade? Então vem pra Ilognet, o provedor que investe em benefícios pra você. No plano de 700 mega, você terá acesso ilimitado ao HBO Max, a plataforma de séries e filmes queridinha do momento. Além disso, clube de descontos e mais de 94 canais no Ilog Play. Por apenas R$120 mensais, você garante conexão de ultra velocidade para a família toda. Assine já! Fale conosco! 793045-4949. Princesa da Serra me informa a hora certa. 17:10. Aqui no Sicredi não é só dinheiro ter com quem contar. É crédito, é acreditar, é todo mundo prosperar. No Sicredi não é só uma conta PJ. Seu negócio tem capital de giro, cartão empresarial, emissão de boletos e atendimento próximo de verdade. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. Você precisa de uma conexão de internet que atenda às suas necessidades de verdade? Então vem pra Ilognet, o provedor que investe em benefícios pra você. No plano de 700 mega, você terá acesso ilimitado ao HBO Max, a plataforma de séries e filmes queridinha do momento. Além disso, clube de descontos e mais de 94 canais no Ilog Play. Por apenas R$120 mensais, você garante conexão de ultra velocidade para a família toda. Assine já! Fale conosco! 793045-4949. Hoje a chapa vai esquentar, mas não é confusão, é churrasco do bom. Restaurante da Carminha 1. Servimos café da manhã, almoço e jantar. O melhor churrasco da cidade. Entregas delivery. Fone 799-8863-3136. Rua Bonerges Pinheiro, número 951. Itabaiana. Restaurante da Carminha 2. Servimos café da manhã, almoço, o melhor churrasco da cidade. Fone 799-853-0083. Avenida Manuel Francisco Teles, 1001. Ao lado do estádio Etelvino Mendonça. Itabaiana, Sergipe. Organização Carminha e Família. Tem cerveja gelada, tem churrasqueira, não pare. Saiba mais sobre a eficiência e a usabilidade das urnas eletrônicas. Elas são equipadas com um terminal separado para o mesário, com tela sensível ao toque. O monitor aprimorado do mesário facilita a conferência dos dados e a liberação do eleitor para a votação, tornando tudo mais eficiente. Eleições 2024. Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe. Justiça Eleitoral. Você quer reduzir a sua conta de luz em até 95%? A Focus Energia Solar tem a solução. Solicite o seu projeto sem compromisso. Focus Energia Solar. Ligue agora e agende uma visita e conheça os nossos produtos e serviços. Telefones 99951-9707 e 99966-4745. Focus Energia Solar. A escolha inteligente para uma vida mais econômica e sustentável. Única rádio de Sergipe com um estúdio fixo dentro de um shopping. Princesa da Serra FM 97.5. Vem aí a nova programação da Princesa da Serra. Princesa da Serra 97,5. Toma conta de mim. Toma conta de mim. A saudade tá machucando o peito. Minha vida é solidão. Vejo nossa cama só tá faltando você. Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer. Tá difícil dominar o coração. E no nosso

Princesa da Serra FM 97.5. Princesa da Serra me informa a hora certa. 17:28. 2024. Um novo ano. Uma nova programação. Estão chegando mais dinamismo. Mais prêmios. Mais música. E interatividade. 2024 vem com tudo na Princesa da Serra. 97,5. 97,5. A rádio que tem história. Para sua informação e entretenimento, prezado ouvinte, a Rádio Princesa da Serra acrescenta semanalmente aos seus bons momentos de lazer Revista Dominical, a enciclopédia cultural do rádio, comunicação Mozart Fonseca de Oliveira, todos os domingos, 7:00 da manhã. A única rádio de Sergipe com estúdio fixo dentro de um shopping. Princesa da Serra FM 97.5. Princesa da Serra 97,5. Te quero, espero por você. Dizer que estou apaixonada, mas fico calada. O que vou fazer? Cantando, vá! Quando estou pensando nele, esqueço quem sou. Um dia vou criar coragem. E a mãozinha lá em cima, assim, vai! Canta bem forte, galera, vá! Beijinhos e abraços, contigo eu faço o que eu sempre quis. O coração, meu coração, desejo e paixão, sonho acordado e apaixonado, criou coragem pra falar de amor. Joga a mãozinha pro alto, galera, vai, pra direita e pra esquerda, vai. Cavalo de pau, ao vivo. Comigo, vá! Tinha uma vendinha no canto da rua, onde o mangueiro ia se animar, tomar uma picada com lombo assado e olhar pra Maria do Joá. Que eu gosto mais do forró é da vergonha. Morena, não faça isso, deixa desse rebuliço, não mexa comigo não, viu? Quero respeito comigo, já botaram meu imbigo, não sou mais menino não, viu? Eu sou duro, sou maduro e também muito seguro, ainda posso estar no couro. Você vai gostar, vai se apaixonar, vai cair no choro. Aí o couro bom, vou mostrar que sou eu. Como é que o homem faz? Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira, não lhe solto mais. Tu, Luiz? Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira, não lhe solto mais. Depois não adianta você gemer, você chorar. A gente bebe água quando se sente sede, e o cabelo se assanha quando venta. Olha, morena, esse teu cheiro, se juntar com meu tempero, vai ser bom demais. Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira, não lhe solto mais. Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira, não lhe solto mais. Deixa desse ribuliço, não mexa comigo não, viu? Quero respeito comigo, já cortaram meu imbigo, não sou mais menino não, viu? Eu sou duro, sou maduro e também muito seguro, ainda posso estar no couro. Você vai gostar, vai se apaixonar, vai cair no choro. Aí o couro bom, vou mostrar que sou eu. Como é que o homem faz? Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira, não lhe solto mais. Aí, seu duro. Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira e não lhe solto. Você gemer, você chorar. A gente bebe água quando sente sede, cabelo se assanha quando venta. Olha, morena, esse teu cheiro, se juntar com meu tempero, vai ser bom demais. Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira, não lhe solto mais. Dou-lhe uma rasteira, lhe castigo na esteira, não lhe solto mais. 97,5. Serra 97,5. Ai, boiadeiro que nordestino chegou. Leva o teu gado e vai pensando no senhor. Nordestinos do forró, levando a cultura raiz da nossa terra para todo o Brasil. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada vai ver nada, eu vou levar. Só dez cabeças é muito pouco, é quase nada. Quando eu sigo pela estrada, a fieirada tá todinha me esperar. São dez cabeças, é muito pouco, é quase nada. Mas não tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. Leva o teu gato e vai pensando no teu bem. Tchau. E quando eu chego na cancela da morada, Rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, é quase nada. Mas só tem outra mais bonita no lugar. Vai, boiadeiro, que a tarde já vem. Guarda o teu gado e vai pra junto do teu bem. E quando eu chego na cancela da morada, minha Rosinha vem correndo me abraçar. É pequenina, é miudinha, é quase nada. Mas não tem outra mais bonita no lugar. Ai, boiadeiro, que nordestino chegou. Leva o teu gato e vai pra junto do senhor. Vem aí, a nova programação da Princesa da Serra. Princesa da Serra. 97,5. E assim falou seu Zé de Princesa pra seu Toninho de Belém. Olha só quem acaba de chegar. A base do Xilili, pra gente relembrar. Lindo e gozagão. Meu bem, nesse papo miudinho, meu bem, não tem hora pra parar. Meu bem, quem quiser que vai embora. Dançar. Meu bem, nesse passo miudinho, eu tenho que hora pra parar. Bahia. O ritmo da poeira da Unó é dança de cabra macho, isso é que é forró. Os olhos, as paredes sua, a sanfona derrete pra não cochilar, eu arregalo os olhos. Princesa da Serra FM 97.5 está mais próxima de você. Mais próxima de você. A única rádio de Sergipe com um estúdio fixo dentro de um shopping. A Princesa da Serra FM gera toda a sua programação direto do seu estúdio, localizado no Shopping Peixoto, em Itabaiana. Rádio Princesa da Serra 97.5. A rádio que tem história. Princesa da Serra me informa a hora certa. 17:46. Você sintoniza e fica Princesa da Serra FM 97,5 MHz. Amigos da 97.5 FM, Rádio Princesa da Serra, eu estarei de volta nas suas tardes. Homem, alegria do rádio. De segunda a sexta, das 15h30, às 18 horas, aqui na Princesa da Serra FM. 97,5. Mário Filho. E o programa Show do Mário. Embarque nessa sintonia. Você também. Princesa da Serra FM 97.5. Vamos embora pra um bar, beber, cair, levantar. Vamos embora pra um bar, beber, cair. Levanta, bebê, cair. Levanta, bebê, cair. Levanta.

Leite. Olá, queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti. Ah, nessa quarta-feira, lembrando Nossa Senhora, vamos evangelizar o Brasil? Eu preciso de sua ajuda. E este é o número para tornar-se um associado e fazer parte da família Evangelizar é Preciso. 0 operadora 41 3221 6060. Evangelizar é Preciso. Boa tarde, amado povo de Deus, nesta quarta-feira, mês de Maria, mãe de todos, Nossa Senhora. Nos proteja, mãe. Nos guarde e nos defenda, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, também queremos fazer a experiência da Tua ressurreição e da nossa redenção. E portanto, Senhor, nos colocamos como os discípulos de Emaús, desejosos de sentir o coração arder e inflamar com a tua palavra e teus ensinamentos. Senhor, fala, que teu servo escuta. Se por acaso, Senhor, nos encontrar desanimados e desistindo da luta de um mundo melhor, de uma vida melhor na graça de Deus, sopra em nós o teu Espírito, Senhor. Faça nosso coração arder, nossa fé ser recobrada, nosso entusiasmo ser revigorado. Senhor, já é tarde, o dia declina. Fica conosco. Conosco, Senhor, fique em nossos lares, em nossas casas, em nossas vidas. Já é tarde, Senhor. Permaneça em nossa história. Senhor, ressuscitado e vitorioso. O sentido de nosso viver é estar em Ti, é permanecer contigo, Senhor. Amado Senhor, receba as nossas preces. Te louvamos pelas vitórias, suplicamos pelas necessidades e pedimos perdão pelas nossas misérias. Fica conosco, Senhor. Sem a tua presença, nada tem sentido. Sem a tua presença, nada tem valor. Nossa Senhora, neste momento, em prece, de joelhos dobrados e coração contrito, queremos pedir por aqueles que mais necessitam, e de modo particular, por esses nomes que agora oferecemos esta Ave Maria. Mãe, onde estiverem, proteja-os. Guarde-os no teu amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, guarde-nos no teu manto. Fica conosco, Senhor. Amém. Boa noite a todos. Estão chegando mais dinamismo, mais prêmio. Música. música e interatividade. 2024 vem com tudo na Princesa da Serra. 97,5. 97,5. A rádio que tem história. Agora, a Princesa da Serra FM 97,5 apresenta Recordando Sucessos. O programa que te leva em uma viagem pelo túnel do tempo da música. Aqui você ouve grandes clássicos, relembra os momentos marcantes e celebra os sucessos que marcaram época. Prepare-se para uma verdadeira festa musical, onde cada nota é uma lembrança e cada melodia é uma emoção. Recordando Sucessos. Apresentação Gilson Portela. Gilson Portela, da Princesa da Serra. Boa noite, amigos. É com alegria recebendo a visita do querido radialista, uma pessoa que luta pelo seu ideal de repórter, a revista, perfil, é um perfil em sua vida. Jaime, um abraço, que seja bem-vindo na transmissão, a cobertura mais fantástica da festa dos caminhoneiros. Sabe por quê? Porque você vai estar à frente de uma emissora que tem história. 13 de junho. 46 anos, já estamos. Gilson Portela envia um abraço agora ao radialista meu xará, Gilson, o gata amarrado, de Tobias Barreto para Itabaiana. Aqui ao meu lado, o polivalente Anis Gelto, incansável, incansável. Eu admiro o homem quando é otimista, não tem preguiça. João Prata, meu querido amigo, amigo, e ele que é genro do incansável, o incansável. José Queiroz da Costa, constituinte, nota 10, e uma lenda viva do desenvolvimento de Itabaiana. Os caminhoneiros, o rádio, pioneiro, a Princesa da Serra, 97.5, a rádio que tem história, a rádio da família, agora ao lado do Shopping Peixoto, do supermercado Messias Peixoto, em frente à Capela do Divino Espírito Santo. Jaime, João Prado, meu xará Gilson, por falar em xará Gilson, Gilson Relojoeiro, um abraço. Delano Sabac, Manuel de Zé das Virgens, flamenguista por excelência. Carlos Simone, na rua Dom Bosco, bairro Cirurgia, em Aracaju. Roberto Barbeiro, Sérgio Barbeiro, Bernival Barbeiro, Pedrinho Barbeiro. Eles não querem ser chamados de cabeleireiro, não. Eles, esse negócio da moda. Gilson Portela, eu não quero ser chamado de cabeleireiro, não. O meu negócio vai direto ao assunto. Robson Amaral. Robson Amaral, radialista, é? O Chorão, o Chorão. E Fernando Amaral e Fernando Cabral, no antigo Carrapicho, Santana do São Francisco. Jaime, aqui a história continua. A princesa continua. Eu costumo dizer aqui, João Plata, um abraço para Isaac. Um abraço ao meu querido engenheiro eletricista Jailson, popularíssimo Bolo. Ele é fluminense igual a Zé Queiroz, a Fefi, a Mozart. Conta-se de dedo assim, mas é o Fluminense. Antes que eu esqueça, é início do programa. Hoje eu vou saindo pela manhã, que eu prestigiei já, eu gosto de esporte. Saí daqui e fui para a Praça de Eventos. É a única emissora que tem uma praça de eventos, uma praça de alimentação, o lazer da família, o congraçamento. Eu já disse aqui, inveja. Eu já disse, a inveja mata, é um ditado dos mais antigos. É por isso que eu não fico velho. Vou envelhecer, viu, meu xará Gilson? Gata Larrada, eu vou envelhecer, ficar velho não. E eu sempre digo aqui que é a única emissora equidistante de questões políticas, credo religioso, facção partidária, né? Porque é uma emissora católica a serviço da comunidade. Tem que servir a todos. É a Rádio da Família, é a rádio que tem história. Agora em frente à capela do Divino Espírito Santo, a cada dia um santo sacrifício da missa, das 4:30 até 5:30. E por outro lado, aqui é uma vitrine, passa as freiras, as moças bonitas, as feias, porque nós não temos discriminação. Nós somos iguais. Tudo na vida é ilusão, menos amar a Deus. E o programa Gilson Portela saúda a todos, aos que fazem o supermercado, Messias Peixoto aqui no centro, no shopping Peixoto, perto de você. João Prata teve a oportunidade, Cocinho Melo, toda tarde está aqui sentado em frente a Cacau Show, ou lendo ou observando as novidades através do celular. Cocinho Melo e todos que fazem a Crédito Imóveis, Madeireira São José, uma empresa do nosso querido Alex Santana, popularíssimo Léo, deve ser patrocinador do Jaime. E Colégio Saber, saber com dignidade, educando e instruindo a família. Um abraço, professor Everton, a família do Saber. Fábrica de Carroceria São José, um abraço para meu amigo José Augusto Santana e Filhos. Nunes Peixoto em Glória, o maior supermercado do Interlan Sergipano e Itabaiana, aonde os amigos se encontram. A minha família é a sua família. Um abraço à minha família, Portela Joias, vendendo qualidade. E qualidade é aqui, na Princesa da Serra. Hoje, em especial, é Anis Gelto, hoje, uma programação ao seu belo prazer. Nós íamos tocar no início do programa o hino do Vasco. Você pesquisou, não tem no arquivo. Qual o hino que dá uma chamada assim e coloca as músicas? Você está ouvindo na Princesa da Serra FM. Recordando sucessos. Recordando sucessos. Sua vida contra o bem. Hoje eu já cansei de pra você não ser ninguém. O passado não foi o bastante pra lhe convencer que o futuro seria bem grande. Só eu e você. Quando a lembrança com você for morar, e bem baixinho de saudade você chorar, vai lembrar que um dia existiu um alguém que só carinho pediu e você fez questão de não dar, fez questão de negar. Oh,

segui ouvindo um sino ao longe que anunciava outro amanhecer. Cada nota é uma lembrança. É uma lembrança. E cada melodia é uma emoção. Recordando sucessos. Voltamos a apresentar a Princesa da Serra FM. Recordando sucessos. Recordando sucessos. Gilson Portela, da Princesa da Serra. Hoje, praticamente, uma programação assim especial. Ajustes técnicos maior e necessários. A equipe de engenheiros, meu amigo Bola, um abraço. A Isaac, João Prata, Jaime, Ernest Gelton, Jurandir, Ed Nunes, figura humana extraordinária. A todos nós queremos agradecer aos patrocinadores. Amanhã estaremos com o programa mais normalíssimo do que tudo, porque nós estamos felizes, viu? Porque as pessoas diziam que Que nada, no shopping. Secadores. Sim, os secadores, a emissora de Zé Queiroz no shopping. É a primeira, FM. É a primeira, meu amigo, minha amiga, lá do Nordeste brasileiro. É a primeira e vai continuar sendo a primeira em tudo. É só acreditar, conversar com Deus, respeitar a dignidade de Zé Queiroz, a família, né? Tudo o que temos em Itabaiana, o esporte, através da Associação Olímpica Itabaiana. Nós saíamos de Itabaiana, na época de Wilson da Transportadora, tomávamos conta de Aracaju. Hoje continua tomando conta de Aracaju. Quando tem um clássico, não fica ninguém de Itabaiana, que ama o Itabaiana, sem ir para Aracaju. Colégio das Freiras, Maternidade São José, Terminal Rodoviário. Eu vou parar por aqui, porque eu vou dizer uma frase: Itabaiana, capital nacional do caminhão, capital sergipana do futebol, Itabaiana, cidade celeiro do estado de Sergipe, Itabaiana do primeiro milagre, Santa Dulce dos pobres. Por isso temos que acreditar em você, amigo ouvinte, ao nosso público ouvinte, o nosso carinho, aos que fazem o supermercado Messias Peixoto, no centro, no shopping Peixoto, meu amigo Cocinho Melo, meu amigo Marcos Santana, filho de Lua Caminhoneiro, Alex Santana, o popularíssimo Léo, é o nosso amigo engenheiro eletricista Jailson Bola, aos que fazem o Colégio Saber, na pessoa do professor Everton, toda a família, da fábrica de carroceria São José, meu amigo José Augusto Santana e Filhos, Nunes Peixoto, em Nossa Senhora da Glória e Itabaiana, aonde os amigos se encontram. Por hoje, o comando musical de Eanes Gelto e Obrigado Senhor por mais um dia. Você está ouvindo na da Serra FM. Recordando sucessos. Recordando sucessos. A pensar, de emoção estremeço e começo a chorar. Outrora, nossas juras de amor tinham todo o calor de quem sente a ternura e a aventura de amar. Assim, hoje afinal, perdi o meu ideal. Marise, hoje canto a enganar, na loucura de amar a quem tanto adorei, como a santa no altar. quem tanto adorei como a santa no altar. A rádio que tem história. Princesa da Serra. Migrou para o 97,5. Carregando sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu estudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu. Agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Seus olhos são tão serenos, sua figura é cansada. Pela idade foi vencido, mas caminha subestrada. Eu vivo os dias de hoje em ti, um passado lembra. Só a dor e o sofrimento tem sua. Agora caminha lento, como perdoando o vento. Eu sou o teu sangue, meu velho, teu silêncio e o teu tempo. Velho, meu querido velho. Eu sou o teu sangue, meu velho. Recordando sucessos. Apresentação Gilson Portela. 18:30. Ligeirinho, atrás, camarada. Cada nota é uma lembrança. É uma lembrança. E cada melodia é uma emoção. Recordando sucessos. Da Serra FM 97.5. Boa noite. 18:37. Espero o raio de luz pra iluminar o meu caminho. Cada passo que dou tem os pés cravados de espinhos. Sou um barco a navegar contra as rochas, pois perdi o meu roteiro. Eu sou um deserto sem fim. Eu sou um prisioneiro, mas vou pedir ao vento que leve o eco triste do meu grito lá para o além, lá para o infinito, lá na distância onde o céu e a terra parecem se encontrar. Daí então esperarei um raio de luz para o meu caminho iluminar. Mas vou pedir ao vento que leve o eco triste do meu grito lá para o além, lá para o infinito, lá na distância onde o céu e a terra parecem se encontrar. Daí então esperarei meu caminho iluminar. Recordando sucessos. Apresentação Gilson Portela. Calma, e que minha alma esperava por ti, apareceste afinal, torturando este ser que te adora. Volta, fica comigo só mais uma noite. E o meu amor pertence a ti. Hoje eu quero paz, quero ternura em nossas vidas, quero viver por todos. pensando em ti. Princesa da Serra, 97,5. 18:43. J'étais resté contre la vie.

da Serra FM. Me deu uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor. E nova vida vamos começar. Lá, lá, lá, lá. Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Você ouviu na Princesa da Serra FM. Recordando sucessos. Recordando sucessos. Apresentação, Gilson Portela. ZYU 575. Rádio Princesa da Serra. 97,5. 24 horas no ar. Itabaiana, Sergipe. História. Princesa da Serra. Alô, você! Se liga, porque comprar no supermercado Irmãos Peixoto é bom demais! É por isso que o povo diz: Supermercado Irmãos Peixoto! Quem melhor atende, mais barato vende! Siga nossas ofertas nas redes sociais, no Facebook e Instagram. Aceitamos todos os cartões. Supermercado Irmãos Peixoto. Televendas 99984-1536. Na Avenida Otoniel Dória, em frente à Feira das Panelas. Aproveita, passa lá! Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Quarta-feira, 22 de maio de 2024. E vamos ao destaque do dia: 15 bilhões de reais para turismo e cultura. Presidente Lula sanciona a lei que prorroga o programa emergencial de retomada do setor de eventos até dezembro de 2026. Empresas de 30 tipos diferentes de atividades econômicas serão beneficiadas. Pablo Mundim. A lei sancionada pelo presidente Lula nesta terça-feira garante a continuidade do programa e traz mecanismos de controle para evitar o uso indiscriminado dos recursos e garantir a gestão fiscal responsável. Volto daqui a pouco com mais informações ao vivo. Você também vai ouvir na Voz do Brasil. Programa Desenrola renegociou mais de 53 bilhões de reais em dívidas. E ajudou a limpar o nome de 15 milhões de brasileiros. Luana Karen. Só na faixa 1 do programa, que abrange pessoas que recebem até 2 salários mínimos, foram negociados quase 25 bilhões e meio de reais, beneficiando 5 milhões de pessoas. E ainda os esforços para restabelecer o fornecimento de energia para todos no Rio Grande do Sul. Com recuo da água, o Ministério de Minas e Energia envia mais equipamentos e especialistas para trabalhar nas redes subterrâneas do estado. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br. Mesmo 2 anos depois, o setor de eventos culturais e turismo ainda sente os efeitos do estrago econômico causado pela pandemia de Covid-19. O setor foi um dos mais afetados, com empresas fechadas por muito tempo e a retomada lenta das atividades. Hoje, o presidente Lula sancionou o projeto de lei que retoma o PERSE, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O repórter Pablo Mundim acompanhou e traz as informações ao vivo pra gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Nazi, Mariana, e principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Criado para ajudar empresas que tiveram de paralisar as atividades durante a pandemia de Covid-19, o PES, Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, estabelece benefícios para o setor com incentivos fiscais de 15 bilhões de reais, com validade até dezembro de 2026, e beneficia empresas de 30 tipos de atividades econômicas do setor, como hotelaria, serviços de alimentação para eventos e recepções, produção teatral, musical e de espetáculos de dança, restaurantes e cinemas. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Promotores de Evento, Dorene Caramori Júnior, esse é o maior programa de transferência de tributos para o setor da história. Pérsia é hoje maior programa de transação fiscal da história do Brasil, com a renegociação de mais de 42 bilhões de reais de impostos e a recuperação de mais de 20 bi. O Pérsia transformou o setor de eventos no maior gerador de novas vagas de trabalho. No ano de 2023, aumentou em 63% o número de vagas de trabalho. Isso são 800 mil vagas de trabalho novas só no ano de 2023. A lei sancionada pelo presidente Lula nessa terça-feira garante a continuidade do programa, mas traz mecanismos de controle para evitar o uso indiscriminado dos recursos e garantir a gestão fiscal responsável. Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o programa é fundamental para o setor que gera emprego e renda. São milhões de pessoas que precisam das casas de shows abertas, dos hotéis que também contratam, né, pessoas para fazer show, pessoas para trabalhar, né, dos setores onde que contratam iluminadores, técnicos de som. Aqui, por exemplo, precisamos. Então, é muito importante essa lei do PS prosseguir para que a gente consiga resgatar e fortalecer de maneira verdadeira esse setor que emprega tanta gente. O texto determina ainda que os benefícios da alíquota zero dos tributos serão extintos quando o custo fiscal acumulado atingir o limite fixado de 15 bilhões de reais. Um avanço para o setor e o poder público, defendeu o ministro do Turismo, Celso Sabino. Temos agora uma lei bem mais moderna, bem mais eficiente, que garante a austeridade fiscal, garante a fiscalização dos recursos públicos, combate a fraude e vai permitir que aquele micro, pequeno empresário que realmente precisa do benefício seja contemplado. O setor de eventos e hotelaria responde por cerca de 3% do produto interno bruto e emprega mais de 7 milhões de pessoas em mais de 130 mil empresas formalizadas. Nazi e Mariana. Obrigada, Pablo Mundim, pelas informações ao vivo. E ainda falando de cultura, estados, Distrito Federal e municípios que aderiram à política Aldir Blanc têm até 31 de maio para enviar o plano anual de aplicação de recursos. A política Aldir Blanc foi criada para contemplar trabalhadores da cultura, entidades, pessoas físicas e jurídicas que atuam na produção, difusão, promoção, preservação e aquisição de bens, produtos ou serviços artísticos e culturais, incluindo patrimônio cultural, material e imaterial. Até 2027 serão feitos repasses anuais de 3 bilhões de reais a estados, Distrito Federal e municípios. Os estados e municípios devem detalhar os planos e explicar o que será feito na plataforma TransfereGov. Por conta das enchentes, o Rio Grande do Sul teve o prazo suspenso. Para mais informações, acesse o site gov.br/cultura. Livre das dívidas e com crédito na praça. Situação de 15 milhões de brasileiros que participaram do programa Desenrola do governo federal e conseguiram limpar o nome. Encerrado esta semana, o Desenrola permitiu a renegociação de dívidas com descontos, que em alguns casos superaram os 90%. A servidora pública Laís Cristina tinha conseguido organizar as dívidas e limpar o nome antes da pandemia de Covid-19. Mas em 2022, com o falecimento do pai, precisou arcar com dívidas inesperadas e voltou a ter o nome sujo. O Desenrola foi a oportunidade que ela precisava para colocar a vida financeira de volta nos eixos. Eu tive dívidas que reduziram quase 90% de juros, então foi super possível de pagar. Então, para mim foi muito importante essa iniciativa. Laís está entre os mais de 15 milhões de brasileiros que aproveitaram as ofertas do Desenrola para negociar dívidas vencidas e limpar o nome. O programa, que foi encerrado na última segunda-feira, foi responsável por reduzir em 8,7% a inadimplência entre a população mais vulnerável do país, que era o público prioritário do Desenrola. Em audiência na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou os resultados. Um programa que repactuou 53 bilhões de reais em dívida de 15 milhões de brasileiros, CPFs únicos. Foi família, podemos estar falando de 50, 60 milhões de brasileiros. atendidos pelo Desenrola. Segundo o Ministério da Fazenda, o valor total negociado do Desenrola corresponde a 0,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Só na faixa 1 do programa, que abrange pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, foram negociados quase 25 bilhões e meio de reais, beneficiando 5 milhões de pessoas. Reportagem Luana Karen. E além do balanço do programa Desenrola, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também fez uma avaliação de diferentes temas relacionados à economia hoje na Câmara dos Deputados. Entre outras coisas, Haddad ressaltou a importância da reforma tributária e sua regulamentação para a justiça social no país. Segundo ele, a reforma vai permitir preços mais baratos para o consumo das famílias, como alimentos, por exemplo. É uma mudança sem cumulatividade, sem exportar imposto, sem cobrar imposto de investimento, sem cobrar imposto da cesta básica, barateando alimentos, bens industriais de consumo popular. Haddad falou ainda do desafio para reconstruir a economia do Rio Grande do Sul e lembrou que o governo federal está fazendo todos os esforços pela recuperação do estado que foi atingido por enchentes. Nós queremos que a economia do Rio Grande do Sul volte o mais rapidamente possível. Isso vai ajudar na questão social, vai ajudar na reconstrução da infraestrutura, vai ajudar na reconstrução das casas, ajudar na aquisição da mobília das casas que foi perdida, vai ajudar em todos os âmbitos, na questão sanitária, na prevenção de doenças que aquelas enchentes podem trazer. Uma série de providências estão sendo tomadas. Os gaúchos vão ter prioridade no pagamento da restituição do imposto de renda. Amanhã será divulgado o primeiro e maior lote de restituição destinado a mais de 5 milhões e meio de contribuintes. No dia 31 de maio será depositado o primeiro e maior lote de restituição do imposto de renda. Serão atendidos mais de 5 milhões e meio de contribuintes, um valor de 9 bilhões e meio de reais. Por conta do estado de calamidade decretado no Rio Grande do Sul, os contribuintes gaúchos vão ter prioridade. Só para o estado será destinado 1 bilhão de reais para mais de 880 mil pessoas. A reconstrução dos locais afetados pelas chuvas começa devagar, mas a população ainda precisa de ajuda. E uma possibilidade é doar parte do imposto sobre a renda devida aos fundos dos Conselhos da Criança e da Pessoa Idosa do Rio Grande do Sul. Para fazer isso, é preciso entrar na aba Doações dentro da declaração, escolher o fundo e selecionar o estado gaúcho. É possível doar até 6% do valor total do imposto devido. Lembrando que estamos entrando na reta final de entrega do imposto de renda. Falta pouco mais de uma semana para o fim do prazo de envio, que é dia 31 de maio, sexta-feira que vem. A consulta sobre a restituição pode ser feita a partir desta quinta-feira no site da Receita, na internet. O endereço é gov.br/Receita Federal. Raquel Mariano, para a Voz do Brasil. E no Rio Grande do Sul, cerca de 170 mil clientes estão sem fornecimento de energia, de acordo com o último boletim divulgado pela ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. Para ajudar a população em restabelecer os serviços, o governo federal intensificou esforços e enviou, nesta quinta-feira, mais profissionais e equipamentos para o estado gaúcho. A rede elétrica do Rio Grande do Sul sofreu danos estimados em mais de R$1 bilhão por causa das inundações. A informação foi dada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, ao supervisionar o envio de 50 especialistas em redes subterrâneas de energia para o estado. Eles vão integrar um grupo de mais de 100 profissionais de engenheiros, técnicos de campo, de segurança e eletricistas já enviados pelo governo federal para a região. À medida que a água vai baixando, o compromisso da gente vai aumentando, porque as 310 mil unidades consumidores que a gente já conseguiu restabelecer foram muito importantes, a resposta foi rápida, mais de 4 mil homens mobilizados, mas à medida agora que nós vamos entrando nas regiões que ficaram alagadas por mais tempo, a gente vai vendo danos muito vigorosos na rede subterrânea, a gente vai encontrando muitos ativos avariados, então é necessário que a gente aumente a nossa força, tanto humana quanto de suprimento, para que a gente consiga restabelecer restabelecer o mais rápido possível a energia, que nós sabemos que é base fundamental para que os outros serviços sejam restabelecidos no Rio Grande do Sul. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também disse ter solicitado ajuda da Petrobras para drenar áreas alagadas. E eu quero estar levando ao Rio Grande do Sul, semana que vem, mais de 25 equipamentos já identificados que vão poder contribuir muito com essa drenagem tão necessária à entrada do poder público para poder restabelecer e para poder diminuir as avarias nas residências. Também foram enviadas 2,5 toneladas de equipamentos. Reportagem Caroline Blaut. E uma pequena correção, os equipamentos e profissionais chegaram hoje ao Rio Grande do Sul. 80% da agricultura do Rio Grande do Sul é familiar. As enchentes na região prejudicaram pequenos produtores. Além da produção, os agricultores familiares também perderam maquinários, ferramentas, insumos, infraestrutura e até animais. A terra ainda está encharcada. Em Alvorada, cidade na região metropolitana de Porto Alegre, Ivan Halpe planta alface, almeirão, rúcula, couve e temperos verdes. Para os próximos meses, ele vai colher apenas 20% do esperado. Com as enchentes no Rio Grande do Sul, o que não foi levado pelas águas apodreceu e todo mundo sente o efeito, como Josué de Melo, que trabalha na propriedade. Desmoronou bastante, desmanchou bastante os canteiros com a chuvarada, né? As verduras estragaram bastante por causa do peso da chuva, as alfaces estão apodrecendo, os radites estão enferrujando as folhas, então a gente tem que cortar, botar fora para reaproveitar a soca novamente, né? As cebolinhas que estão apodrecendo não tem mais como a gente recuperar, só fazendo plantação novas, é isso que está acontecendo bastante. A rúcula não tem, vai levar uns 90 dias para a gente poder se reestabelecer novamente, né? O negócio agora é começar a plantar de novo e se o clima ajudar, eu acredito que em 90 dias a gente se recupera. Pelo menos 80% da agricultura do Rio Grande do Sul é familiar. Além da produção, os pequenos também perderam maquinários, ferramentas, insumos, infraestrutura e até animais. Em alguns locais, como em Alvorada, já é possível pensar em recomeçar, mas em muitos outros, tudo ainda está debaixo d'água. E para ajudar, o governo federal anunciou R$1 bilhão em descontos de juros concedidos no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, explicou como será o impacto da medida para o pequeno produtor. Isso é, quando eles vão pagar a prestação, você vai ter um desconto de 30% da prestação, vai demorar 3 anos para começar a pagar e vai pagar em 10 anos para reconstrução da sua propriedade. O ministro Paulo Teixeira disse ainda que a dívida do crédito rural para o agricultor familiar foi suspensa. Todas as dívidas de crédito rural foram suspensas por 105 dias. Portanto, as instituições financeiras estão autorizadas a prorrogarem automaticamente para 15 de agosto de 2024 as parcelas de crédito rural que tenham vencimento de 1º de maio a 14 de agosto de 2024. É uma medida ainda inicial. E ainda, o prazo para a renovação da declaração de aptidão ao PRONAF, a DAP, também foi prorrogado por 6 meses no estado. O documento, com validade de 2 anos, é usado para identificar agricultores, assentados, extrativistas, quilombolas e indígenas e facilitar o acesso às políticas públicas, como as linhas de crédito, por exemplo. E técnicos da Emater vão auxiliar os agricultores a recuperarem as propriedades e a produção por meio de assistência técnica. De Porto Alegre, Luciana Colares de Holanda. E os consumidores gaúchos atingidos pelas enchentes vão ter medidas excepcionais para garantir a continuidade de serviços bancários. Entre elas estão suspender a negativação dos clientes com pagamentos que tenham até 15 dias de atraso e flexibilização de carência e prazo nas ofertas de crédito para famílias e empresas, com revisão de taxas. As iniciativas atendem a uma solicitação da Secretaria Nacional do Consumidor, a FEBRABAN e instituições financeiras. Santa Cruz do Sul foi um dos 463 municípios atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Moradora da cidade, Nicéia 20, é dona de uma empresa de consultoria. O apartamento dela fica em um bairro mais alto e não foi inundado, mas a empresa dela presta serviços para outros comerciantes do local. Segundo Nicéia, boa parte dos clientes foi atingida diretamente pelas águas. Como empreendedora, Nicéia conta com financiamentos para manter a empresa. A preocupação dela agora é que a crise econômica causada pela tragédia climática afete os clientes e, consequentemente, a saúde financeira da empresa dela. Se não houver um retorno, o meu trabalho vai ser totalmente impactado. Eu estou prevendo em torno de 6 meses de problemas econômicos na minha empresa. Os gaúchos que foram atingidos pelas enchentes vão poder contar com apoio de 6 instituições financeiras: Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banrisul. As medidas são para aliviar os encargos financeiros dos consumidores. Entre as ações estão a renegociação de dívidas, prorrogação de contratos, redução de tarifas de juros, suspensão de cobrança de parcelas e financiamento de contratos consignados e suspensão de parcelas nos contratos de financiamento habitacional. Para ter acesso a esses benefícios, é preciso que o cliente entre em contato com o banco. É o que explica o diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, Vitor Hugo Ferreira. Muitas das agências foram prejudicadas com a enchente, então pelo modo online, acessa o site, canal de comunicação da sua instituição financeira e lá vão estar os elementos aí, as medidas adotadas para cada uma delas. Os clientes também vão contar com um suporte maior na hora de acionar o seguro habitacional, com prioridade no atendimento, além de renegociação de parcelas e encargos e carências estendidas. Os consumidores também vão poder acessar a novas linhas de crédito e fica suspensa a negativação dos clientes com até 15 dias de atraso no pagamento. Caso o consumidor se sinta lesado em alguma dessas medidas ou queira tirar dúvidas, é possível acessar o site consumidor.gov.br. Reportagem Márcia Fernandes. E a recuperação do turismo no Rio Grande do Sul também foi tema de uma reunião hoje entre o ministro da pasta Celso Sabino, empresários do setor, prefeitos gaúchos e o governador de estado Eduardo Leite. Celso Sabino falou sobre a importância da retomada das atividades para o estado e destacou o peso que o turismo tem na movimentação da economia. O ministro falou ainda sobre a ajuda que o governo federal já está oferecendo ao setor. Nós do Ministério do Turismo, por determinação do presidente Lula, liberamos, governador, imediatamente já 100 milhões para os operadores de crédito que atuam no Rio Grande do Sul. De forma inédita, editamos na portaria que esses operadores deverão utilizar esse recurso única e exclusivamente no estado do Rio Grande do Sul, não podendo destinar esse recurso para outro estado da Federação Brasileira. E já assumimos o compromisso que tão logo esse recurso, esses 100 milhões forem utilizados, nós vamos imediatamente destinar mais 100 milhões do Fungetur para socorrer os empreendedores, proprietários de pousadas, de bares, de restaurantes, de hotéis, transportadores, operadores de turismo, agentes de viagens que tiveram suas atividades afetadas pelos eventos que o Rio Grande do Sul vem vivendo. E ainda nesse sentido, o primeiro voo comercial vai chegar na base aérea de Canoas, lá no Rio Grande do Sul, na segunda-feira. A abertura da base para voos comerciais vai possibilitar o trânsito de passageiros no estado, que iriam utilizar o aeroporto Salgado Filho, que continua fechado. No programa Bom Dia, Ministro, produzido pela empresa Brasil de Comunicação, o ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, falou sobre o atendimento aos passageiros também por meio dos aeroportos regionais. Já que o aeroporto de Porto Alegre está fechado, a gente está ampliando e ampliamos os voos regionais. 6 aeroportos, eles estão recebendo em torno de 81 voos semanais. Ontem nós anunciamos a ampliação para mais 18, ou seja, vamos para 98 voos semanais nesses 6 aeroportos regionais para ampliar a malha aérea do interior do estado. E a partir de hoje, está autorizado as operações no aeroporto de Canoas com até 5 voos diários. Então serão 98 voos regionais no interior do estado, mais 35 voos em Canoas. Nós estamos falando aí de um montante de 134 voos semanais que nós, a partir de segunda-feira, já teremos no estado do Rio Grande do Sul. Faltam menos de 100 dias para o início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024. E o governo federal é o principal patrocinador dos atletas brasileiros que vão competir, garantindo o financiamento deles por meio do Bolsa Atleta. Em Tóquio 2021, 80% dos integrantes da delegação olímpica e 95% da paralímpica eram bolsistas. Este ano teremos 8.716 atletas beneficiados ao todo, o maior número da história do programa, com investimento de quase 150 milhões de reais. O Bolsa Atleta conta ainda com a categoria pódio, destinada a atletas de elite posicionados entre os 20 melhores em seus rankings mundiais, que recebem benefícios entre 5 mil e 15 mil mensais. A categoria pódio tem edital separado que será publicado em breve. E essas foram as notícias do governo federal. Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Voz do Brasil. Governo Federal. Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União fez auditoria na gestão dos medicamentos comprados pelo Ministério da Saúde para atender determinações judiciais. A fiscalização identificou falhas graves no gerenciamento dos processos de aquisição, distribuição e armazenamento. Entre 2018 e 2022, houve prejuízo estimado em 26 milhões de reais. O valor se refere aos serviços de estocagem e incineração de medicamentos vencidos. O TCU concluiu que a gestão das demandas judiciais no SUS, Sistema Único de Saúde, é inadequada e precisa de melhorias. O tribunal fez uma série de recomendações e determinou que o Ministério faça um plano de ação para implementar o sistema de demanda judicial. O prazo é de 180 dias. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. ST